Começa agora o Marco de Hoje, na Showtime, com Marco Antônio Santos Freitas, agora na Showtime. O Marco de Hoje. Apresentação, João Alckmin. E no estúdio comigo, Rogério Alcântara. Boa noite, Marquinho. Boa noite. Por que o Rogério dessa vez foi só chamado de Rogério Alcântara e nada a ver com, como é que é, me ajuda aí, capetinha do espaço? Brasinha do espaço, Brasil. Não é da, não é da, claro. Não é da sua conta, é porque hoje eu tô invocado. Olha, não, tudo bem, tudo bem. Ah, como é que tá a conexão aí, querido? A conexão tá muito boa, o Cuco já tocou, a sua convidada está no ar, não a faça esperar, por favor. Ok. Eu vou tentar aqui sem bromação, gente. Porque ninguém tá aqui só pra ouvir vocês, eles querem ouvir a convidada. Claro. Perdão. Tá, vamos então para uma bela intro, tá? A Isabela Baliano, que é a nossa convidada, ela nasceu em Santos, mas já com 1 ano de idade a família a levou para o Rio de Janeiro, onde ela reside até hoje. O livro de estreia dela, Os Filhos da Morte, é um dos mais marcantes debuts literários dos últimos tempos. É uma das obras no gênero fantasia, né, uma das obras de literatura fantástica, que teve assim, uma enorme quantidade de críticos e fãs ressaltando o quão empolgante é a trama, né, que não deixa a bola, a peteca cair nunca, e o pessoal elogiando assim, a diversidade de ingredientes colocados no que ela escreve. Né? Então tem tensão, obviamente tem todo esse cenário fantástico, mas tem tensão, drama, aventura, combates violentos, pitadas de terror, também ela gosta muito dessa ideia também de romance, de história de amor. A gente vai, né, um pouco de love story, a gente vai falar um pouquinho mais disso com ela, e dá para dizer assim que é sobre uma guerreira. Como é que pode dizer assim, já que a gente tem que respeitar aqui os ouvintes, o pessoal que não fica muito chocado, vamos pensar o seguinte, gente, há muitos anos, muito antes de eu nascer, tinha aquele lance do farmácia, né, que não se escrevia com F, que era com PH, então vamos dizer assim, farmácia, farmácia, vamos dizer assim que se a guerreira que protagoniza os livros dela é uma guerreira podástica, isso aí, PH, podástica, tá? Ela também escreveu no começo da pandemia, a nossa convidada Isabela Baliano, ela escreveu também um conto chamado Mortalidade Voraz, que se passa num clima pós-apocalíptico, quando até está sob um jugo de um vírus. Então, já que eu tinha sido informado desde o início, já não é a primeira vez que eu falo demais, vamos parar com essa embromação toda e dar as boas-vindas a Isabela Baliano. Tudo bem, Isabela? Oi, boa noite, aqui direto do Rio, né, terras cariocas. Tudo bem contigo, querida? Ô Isabela, João Alckmin de São José dos Campos, deixa eu te fazer uma pergunta, no Rio você vive ou sobrevive? Pô, eu vivo. Pô, por enquanto não aconteceu nada de ruim comigo não, assim. Ainda não, bem. Não, nem vir vai. Aqui pra ver, ainda... mas tem que ficar esperto, né? Aí, tem que ficar. E a paulista já tem sotaque carioca, hein, Marco? Totalmente, com 1 ano de idade, né, ela já estava no Rio. Isabela, vamos tentar começar assim, bem pelo início mesmo, tá? Periga até tu ser, tem grande chance de seres até a convidada, entre convidados e convidadas, pessoa mais jovem que a gente já conversou, eu sei que tem 20, tipo 24 anos, mas fala pra mim, fica até meio pirado, porque assim, como é que foi tua infância, e a sua juventude e tudo mais, mas fala um pouquinho pra mim, pra eu tentar entender, né, essa escritora, fala pra mim um pouquinho como é que foi assim, como é que era a Isabela Baliano como criança, vamos dizer, com os pais, o tipo de interesse que tu tinha, pode ser? Aham, então, acho que é meio clichê, né, todo escritor, né, a maioria pelo menos que eu conheço, tem que gostar de ler, né, ler livros, assim, então, desde pequena eu sempre gostei de ler. Deixa eu te interrompendo, já te interrompendo, que tipo de literatura, assim, pode citar depois de alguns livros que lembras, assim, que foram muito importantes para ti, no sentido de quase que serem, tipo assim, um mosquito te dando uma picada e, tipo assim, uau, te fazendo querer escrever? Não, sim, outro clichê, Crepúsculo, que me fez gostar de... Que foi aquela febre, né? Que me fez gostar de querer ser escritora. Assim, eu li e na hora, caraca, quero ser escritora. Uhum. Né? E depois, que me inspirou bastante também, foi Instrumentos Mortais, da Cassandra Clare, que é bem parecido com a temática do meu livro, que é ação, uhum. que tem demônios, vampiros, que tem tudo isso no meu livro, né? Seres sobrenaturais. Uhum, essa pegada uhum. de fantasia. Tá. Assim, ó, uma coisa que eu vi muita gente comentar sobre o que tu escreves é que a tua obra é muito visual. Então eu deduzo que também eras uma pessoa também muito assim que vê muito, que vai, ia muito, né, vai muito ao cinema, ou pelo menos vê muito filme. Tem a ver isso, ou é só um chute meu aqui que foi cuja bola saiu de campo? Não, você falou que não deu para ouvir direito, mas foi que parece um filme, é isso que você falou? Eu quis dizer que eu li muita coisa assim, falando sobre o teu livro, que ele tem uma característica visual muito forte, ou seja, na medida que a gente vai lendo, a gente vai visualizando tudo, tudo é muito bem explicado, quase como se fosse um filme, com o roteiro de um filme. Então eu queria saber se tu és uma pessoa muito fã de cinema, de filmes. Sim, eu sou bastante fã. Eu acho que eu começo assim, a gente visualiza como se fosse, e eu já recebi esses comentários mesmo, como se fosse um filme, né? As imagens, entendeu? Bem assim, uhum. eu tento fazer essas cenas bem impactantes pra você sentir na pele que você tá passando por aquela experiência. Entendi. E me diz uma coisa assim, como é que é? Tu sonhas muitas dessas tramas? Eles veem como é que é em sonho? Como é que é? Ou tu te forças a sentar na frente? Como é que é a tua rotina escrevendo? Ou pelo menos como é que foi a tua rotina escrevendo este livro, né, esse teu debut? Tinha a ver com te forçar a criar? Ou como é que é? Tu estavas de repente, sei lá, numa festa ou com amigos e aquela ideia veio à cabeça? Como é que foi isso? Então, como é que foi? Eu já tinha esse sonho de escrever, né, de ser escritora. E aí veio a ideia na minha cabeça, assim, surge do nada, né? Começa pelos personagens. Eu gosto também de, sempre nas fantasias que eu escrevo, ter o romance. Eu começo pensando, né, na protagonista principal, no par romântico dela. E eu parei uhum. pra pensar que, pelo menos na literatura, não tem uma literatura com ceifadores, né? Você vê histórias que tem lobisomens, vampiros, só que ceifadores uhum. não tem muito. Eu falei, poxa, seria muito legal eu trazer isso, né? Porque não tem muitas histórias sobre ceifadores, assim como as criaturas sobrenaturais principais. E aí eu comecei a escrever uns anos atrás, né? Só que eu não tinha aquele negócio do forçar, né? Eu meio que escrevia às vezes, aí ficava meses. Aí aconteceu uma situação muito assim, triste na minha vida, que eu podia ficar paralisada, assim, meio, né, deprê, assim, ver minha vida passar. Eu falei, não, agora eu vou aproveitar para colocar meu sonho em prática. Aí comecei a sentar, né, no notebook, né, me forçar a escrever todo dia um pouco, um horário. E aí algumas cenas a gente vem na cabeça, outras surgem, né, quando a gente está escrevendo. Escritor é tudo doido, assim. Tá. Só uma coisinha assim, sem querer ser chato, mas já sendo, foi, tipo assim, te envolveste algum acidente, foi algum problema de saúde que mais ou menos te levou a querer colocar finalmente em prática essa rotina de escrever? Não, foi mais um problema pessoal, mas nada a ver com saúde, né, que impactou assim minha vida, né, na hora. Mas entendi. Aí eu pensei assim, não vou ficar deprê, não, vou escrever e tudo mais. Ok. E me diz uma coisa, querida, fala pro pessoal que não conhece ainda o teu livro, Os Filhos da Morte, exatamente sobre o que é, ou seja, explica para quem está sabendo do teu trabalho pela primeira vez, fala um pouquinho da Valentina Salazar, que é a protagonista. Fala um pouco da trama, ok? Com as suas palavras aí. Então, gente, Os Filhos da Morte, né, a capa, assim, parece que é de terror, tem uma pegada sombria, mas é uma fantasia. Eu acho que tem, minhas obras tem tudo um pouco, né, tem romance, tem muita ação, que eu gosto bastante de cenas de ação, quem gosta de cenas que te deixam eletrizantes. Enfim, assim, tem cenas divertidas. E Os Filhos da Morte, né, é uma história e se passa, assim, no Rio de Janeiro, que é uma menina que ela vai pra uma festa, né, ela tá toda feliz que ela vai ser modelo, né, fotográfica, então a amiga dela puxa ela pra comemorar, só que as coisas não dão muito certo. Ela acaba morrendo, né, no acidente de carro. Só que ela tem uma segunda chance. Ela morre e renasce como uma guerreira sobrenatural, que é a filha da morte. E tem toda a história, né, que eu crio, né, sobre anjos da morte, sobre ceifadores. E ela entra nesse mundo, né, de filhos da morte, em que ela tem que lutar, né, contra essas criaturas sobrenaturais, que são demônios, né, que são os grandes vilões do livro. Demônios, lobisomens, vampiros, e salvar a humanidade, né? Salvar os humanos. Tá, me diz uma coisa, fala um pouquinho, o ponto que eu acho mais interessante nessa trama é essa ideia, né, que por sinal é muito cara a filmes, por exemplo, americanos, né, que é essa ideia da segunda chance. Né, ela recebe essa segunda oportunidade, né, de uma nova vida. Fala um pouquinho dessa ideia, eu acho super interessante até citaste antes uma expressão, né, o sopro da vida, eu ouvi citar já outras vezes, em entrevistas e tudo mais. Fala um pouquinho desse sopro de vida que ela recebe dessa espécie de legião de anjos que a trazem de volta. Acho isso tão interessante. Pode ser? Pode falar um pouco disso? Não, claro, claro. É a ideia principal, é uma das ideias principais do livro, que eu acho que, assim, a morte é algo muito impactante, né? Claro, isso é um fato. Eu não te entendi, né? Querida. Peraí, não leva mal. Fala bem direto no telefone. Eu entendi que a parte, obviamente, é central à trama, mas daí o resto eu não ouvi, desculpa. Então, a morte, tá me ouvindo? Sim. Alô? Oi, tá me escutando? Ah, agora tô, isso. Fala aí, por favor, espero que tu não estejas no meio da rua nem nada assim. Onde tu estás agora tá ótimo, tô te ouvindo bem. Por favor, continua aí. Não, não. Então, é um fato, né, que a morte é algo impactante, né? Não tem como contestar isso. Uhum. Então, quando a Valentina morre, né, que é a personagem principal do livro, ela é trazida de volta à vida, né? Nesse universo, existem os anjos da morte e os ceifadores. Só que, né, as pessoas acham que... Ceifadores. E as pessoas acham que anjos da morte, né, geralmente, é a mesma coisa que ceifadores. Só que no meu livro eu faço uma diferença. Na verdade, eles são a mesma coisa, só que diferente, né? O anjo da morte, ele era um ceifador, né? Que o ceifador é a morte, aquela coisa assustadora, sem emoções, claro. Assim. E o anjo da morte é um anjo sombrio. E nesse universo que eu criei, os anjos da morte, eles são encarregados, né, de transformarem esses humanos que morreram, né? Eles são atraídos por esses humanos que têm a capacidade de virarem guerreiros, né? De entrarem para essa causa dos filhos da morte. E eles revivem as pessoas através desse sopro de vida, né? Que é como se fosse um beijo da morte, né? Ele chega perto da pessoa e revive a pessoa. Um sopro de vida mesmo. Entendi. Mal que ele pergunte, nesse universo que tu criaste, esse sopro da morte, tá? Essa segunda chance, ela tem um tempo específico, assim? Tipo assim, a pessoa tem tantos dias de, sei lá, de chance? Como é que um pouco funciona isso? Eu tô te perguntando bem, de forma bem específica, porque eu acho super, super interessante isso que tu tá falando. Não, o anjo da morte, ele é atraído pela alma da pessoa, assim, imediatamente, e aí ele transforma. Ok, ok. E me fala assim, no sentido, eu lembro quando eu estava pensando sobre essa trama dos Filhos da Morte, me veio à mente um pouquinho duas obras, tá? Quer dizer, cinema, a segunda que eu vou citar, na verdade, veio de quadrinhos. Tá? Uma é aquela saga Underworld, que era com a Kate Beckinsale, eu acho que durou uns, três filmes. Hã? É muito boa esses filmes. Isso, porque tem também, tem até, ela até enfrenta assim, legiões de lobisomens e tudo mais, né? E também pensei naquele Constantine, né? Mas como se ela fosse uma espécie de Constantine do sexo feminino, né? O Constantine começou não. a... Perdão, fala, querida, você... fala. Que tua... Não, tem mal, um certo delay entre a minha voz e a tua, perdão, fala. Não, você falou super, assim, de coisas, obras super parecidas. Inclusive, os lobisomens, eu me inspirei nessa saga, porque eu acho que o lobisomem tem que ser, assim, aterrorizante, assim, né? Não aquele lobo, né, animal. Tem que ser aquele lobisomem certo. Grandão, assim, cheio das garras. Super poderoso, pois é. No caso, o Constantino que eu citei, né, o pessoal deve se lembrar, teve até uma adaptação cinematográfica com Keanu Reeves, mas ele é inspirado, na verdade, o filme foi inspirado numa série de quadrinhos chamada Hellblazer, que era do Alan Moore, do Jamie Dillon e do Garth Ennis. E no caso, depois do filme com Keanu Reeves, que fez sucesso, teve até uma série que não era com ele como ator, mas eu me lembro que acho que durou uns 12 episódios. Então, eu me lembro que quando eu estava pensando nessa tua trama toda, eu estava pensando, me veio à mente isso, mas é assim, como se ela fosse, de certa forma, quase que um Constantine do sexo feminino, assim, né? Porque tem essa chance de, né, morre e daí tem a chance de voltar e daí, tipo assim... proteger, virar quase que uma espécie de super poderoso anjo da guarda, de certa forma, tá? Me diz uma coisa, assim, sobre, no caso, o teu conto, Mortalidade Voraz, né? Eu sei que é um conto distópico, né? Ou seja, se passa num futuro, né? Um futuro, assim, super sombrio, né? Tem a ver, tem toda essa, esse clima, né, de praga, de epidemia, mas no cerne mesmo tem uma história super forte, um romance, né? Uma história de amor, uma love story super intensa. Fala um pouco disso, pode ser? Sim, então, Mortalidade Voraz foi inspirado no que está acontecendo agora, né, nessa pandemia, uhum. Porque eu achei que é uma situação muito triste, só que eu não quero, né, como tem pessoas, né, sofrendo de depressão, sofrendo claro. Tristes em geral, eu quis trazer esse conto para trazer uma esperança, para trazer uma positividade. Então, uhum. Me inspirou muito nesse caso. E sim, como você falou, né, essa história é sobre um personagem que ele tá, né, nesse mundo distópico onde um vírus, né, tem essa temática bem parecida, transforma as pessoas uhum. em monstros. Então tem bastante ação e tal, bastante, só que também tem o romance também. Deixa eu te interromper de novo, deixa eu ser truculento de novo aqui, te interromper de novo. Fala pra gente bem especificamente aí, né, tu tá dizendo assim, meio do clima, descrevendo o clima, mas fala, pelo menos assim, fala a premissa, né, que eu sei que ele é um rocker, né, que ele é um rock and roller, ou seja, que ele é um roqueiro. Fala um pouquinho disso assim, tipo assim, pra deixar as pessoas salivando com vontade de agarrar esse teu conto e ler. Fala bem da história, por favor. Então, a história começa, né, com o Tyler, né, que é esse personagem que ele está sendo imediatamente atacado por esses monstros, né? E aí, coincidentemente, quem salva ele é a ex-namorada dele, que eles tiveram um relacionamento muito intenso, né? Ela salva uhum. ele, né? Ele tá todo machucado e traz ele para um refúgio, né? E onde, né, tem outros sobreviventes e tudo mais. Então, quem gosta também de cenas quentes, tem também, bastante explícitas, né? Lá com os tons de cinza. Ótimo, ótimo. Tem, assim ótimo. Como Filhos da Morte também tem, é meu estilo de escrita. Uh-huh, tem espaço uh-huh. pra tudo. Tá ótimo. ótimo, ótimo. Continua. Tá, então tem muita coisa quente, tá? Maravilha, a gente já tá imaginando aqui. Mas o conflito, que é o conflito principal, tu dirias, que é para ver se eles vão reatar, se eles não vão? Me fala um pouquinho só assim, para onde a trama nos leva, claro, sem dar spoiler, por favor. Então, é esse conflito, né, que eles tiveram uma história, de namoraram, e ele, como ele virou, né, ele, esse personagem, o Tyler, ele era um rockstar famoso, assim, muito conhecido, e ele largou ela pra viver essa vida, e agora, entendi, né, no Apocalipse, eles se encontram, e aí vem os sentimentos à tona, e ao mesmo tempo eles estão sobrevivendo. Enfim, é muito intenso, porque é vida e morte, aquela coisa de apocalipse. E ao mesmo tempo, claro, tem esse romance, né, esse laço dos dois. Entendi. Tipo alguma coisa na linha de vamos ver se a gente deve reatar, porque a gente não sabe quanto tempo a gente tem mais de vida, correto? Alguma coisa nessa linha, né? É. E traz à tona também isso que eu quis, né, trazer, né, minha inspiração de valorizar as coisas simples, sabe? Valorizar o hoje. Claro. Porque a vida, claro, é efêmera, a vida é fugaz, então tem muito isso. Claro. Perfeito, perfeitaço. E queria me dizer uma coisa, o conto, tá? O conto que é a Mortalidade Voraz, esse não faz parte, não foi publicado, assim, ou seja, ele não está em versão física, correto? Me fala como as pessoas podem... Tá, me fala como é que as pessoas podem ler, como é que as pessoas podem chegar nele, nesse conto, Mortalidade Voraz, por favor. Então, Mortalidade, assim como Os Filhos da Morte, eles estão disponíveis no site da Amazon. Aí, ok, mas... Vocês podem baixar, tá, mas só uma comprar. Coisa, tá, não, perdão, só uma coisa. Mas Os Filhos da Morte foi publicado como livro. Sim, sim. Inclusive, as pessoas podem comprar, se está acabando os exemplares, podem comprar diretamente comigo, falando comigo no meu direct do Instagram. Ah, querida, fala como é que as pessoas, então, que estejam super interessadas em saber mais sobre Os Filhos da Morte. Vamos por partes. Os Filhos da Morte, as pessoas podem adquirir o livro como? Vamos lá. Podem adquirir falando comigo nos meus dois Instagrams, eu tenho dois Instagrams. Um é mundo, @ mundo da Bells, com dois L's, mundo da Bells, e o outro é tudo Bells, né? E o outro é @ Bells com dois L's, que. Ou tá, Isabela Baliano. Desculpa, eu sou. Deixa, vamos fazer de conta, eu não estou, por favor, subestimando o pessoal escutando, mas eu não sou das pessoas mais inteligentes, eu fiquei um pouco confuso. Vamos de novo, só para não ter confusão. Fazer de conta que o pessoal escutando seja burro que nem eu. Mundo, @ @ mundo da Bells, com dois L's. Mundo da Bells, ou seja, tudo junto, isso. M-U-N-D-O, D-A, e daí B de Brasil, E de Eduardo, dois L's e um S, é isso? É, Mundo da Bells. Tá, sim, Isabel, obviamente Isabela com dois L's, claro, porque eu, só pra dizer, gente, é Isabela com dois L's e o Baliano, obviamente o sobrenome italiano, é B de Brasil, isso. A de Antônio, dois L's de Luiz, I de Ivan, A de Antônio, N de nada, O de Osvaldo, Isabela com dois L's, Isabela Baliano. Não, só pra ajudar, isso. Tá, e falasse que tem dois Instagrams, um é esse e o outro qual é, ó, repete, por favor. É, e vocês também podem me achar pelo meu nome e sobrenome, né, no Instagram também, né, mas tá. Enfim, aí tem o meu segundo, que é @ Bells também, de baleia, E, dois L's e S, que, dois Q's no final. Dois Q's, que, tá, Q's como de quanto, né, ok, então, então queijo. Tá, então, ok, então, ou seja, o Filhos da Morte tem ainda... como livro, obviamente, e o conto, esse Mortalidade Voraz, a pessoa dentro de contato com o teu Insta, daí pode adquirir para ler esse conto. Quantas páginas tem o conto, querida? Desculpa. Oi, não, isso mesmo que você está falando. É que às vezes a tua voz está indo e vindo aqui para mim. Me fala um pouquinho como é que. Quantas. Esse conto é de quantas páginas? O conto. Então, para quem gosta de uma leitura bem curtinha, é perfeito. Tem 140 páginas. Ah, tá, tá. E o livro já tem mais, né? É um livro maior, assim. Mas tem 414 páginas. Uau! Uhum. Mas assim, ó, gente, é só vocês, só pro pessoal saber o livro, a pessoa sentando e lendo assim, vai. É uma leitura super agradável. O que eu vi de gente comentando, críticos comentando que já pedindo uma sequência. Porque, ou seja, não foi suficiente. Essas 400 páginas vão em segundos, exagerando aqui um pouco, é claro, mas a pessoa fica querendo com gosto de querer mais. E só uma coisinha, eu estava pensando o seguinte, existe uma certa relação entre o teu conto e o teu livro, né? É quase como se eles fossem primos de primeiro grau, né? É, sim. É, bem parecido, né? Os nomes. Eu não diria que é parecido, mas seria assim, tem paralelos, obviamente, né? Meio que lado a lado, né? Ou seja, acho que a pessoa que lê o livro vai querer ler o conto e quem também começar pelo conto vai realmente querer ler o livro. São parecidos sendo diferentes ao mesmo tempo, né? Sim, exatamente. E meu estilo é bem parecido nos dois livros. É muita ação, romance, cenas quentes. É isso. Sensacional. Sensacional. Isabela, o que eu posso dizer? Eu quero agradecer pelo teu tempo conversando com a gente. A gente já tinha se contatado fazia um tempo já e valeu por finalmente a gente poder conversar aqui ao vivo, aqui na Rádio Showtime. Tá? Agradeço a tua atenção e muito obrigado de novo, tá bom? Pô, eu que agradeço pelo convite maravilhoso, a entrevista ótima, muito obrigada mesmo, foi incrível. Tá, meu querida, tudo de bom e até mais, muito obrigado de novo, tá? Tchau, querida, valeu. Muito obrigada também, tchau aí, gente. Tchau, tchau. Marco Antônio, o nome do livro é Os Filhos... Da Morte. É, me chamam de filho de outra coisa. Não. Esse é Os Filhos da Morte, estão confundindo com o que o João está querendo complicar a cabeça das pessoas. É Os Filhos da Morte e o conto é Mortalidade Voraz. Obviamente, a escritora Isabela com dois L's, Baliano também com dois L's, um N só. Mas, querido, vamos então adentrar que vai ter coisa boa também aqui na nossa pesquisa musical de pedras preciosas não encontradas ainda, ou seja, canções injustamente ignoradas. Vamos lá então, João, vamos adentrar nos anos 50, pode ser? Vamos lá. Vamos lá. Is it wrong to be young and foolish? We haven't long to be. Soon enough, the carefree days, the sunlit days go by. Soon enough, the bluebird has to fly. We were foolish. One day we fell in love. Now we wonder what we were dreaming of, smiling in the sunlight, laughing in the rain. I wish that we were young and foolish again. Thank you. smiling in the sunlight, laughing in the rain. I wish that we were young and foolish again. Marquinho? Oi, querido. Tudo bem? A gente continua numa boa aqui, né? Que eu só fui avisado que o João teve que dar uma saída, isso, né? Isso, ele precisou. A gente continua aqui numa boa, é isso? Vamos em frente, vamos em frente. Ah, tá. Quer dizer que em vez de aguentar o João e de vez em quando ter uns respingos teus, então agora vai ser totalmente contigo, é isso? Que martírio, hein? Que martírio, tá? Querido. Oi. Valeu. Tá, gente, assim, ó. A gente escutou a cantora Joe Stafford, J-O apenas, o sobrenome S de Samantha, T de Thiago, A de Adriana, dois F's de Fernando, O, R, D de Davi. Joe Stafford. Essa canção, Young and Foolish, ou seja, Jovem e Bobinha, é uma canção de 55. Eu adoro essa canção, mas infelizmente ela não fez sucesso. O maior êxito da Joe Stafford foi You Belong to Me, né? Se fosse o João, que ele é um mega implicante, ia estar perguntando: Marco, me traduz então esse You Belong to Me, o que quer dizer esse nome? Tá, quer dizer, você pertence a mim, tá? Pode ser então, o João deve estar escutando agora pelo celular, deve estar morrendo de rir lá, porque ele sempre implica quando tem uma canção cujo título vai aparecer que eu estou fazendo uma declaração de amor a ele. Mas, de qualquer forma, a gente vai ver daqui a pouco um trechinho, tá? É uma canção de 52. Essa que a gente ouviu na íntegra, uma canção de 55. O que eu posso falar da Joe Stafford? A carreira dela foi dos anos 30 até o meio dos anos 80. Ela faleceu em 2008. Também era comediante. A grande, lendária Billie Holiday dizia que a Joe tinha um dos alcances vocais mais precisos que ela já ouvira. Ela comentou também que era das vozes mais puras que ela tinha escutado. Uhum. A Joe também foi metade de uma dupla, no caso, era uma dupla cômica chamada Jonathan e Darlene Edwards. No caso, a Darlene Edwards era ela mesmo quando fazia esses números cômicos. E o marido dela, que era um multi-instrumentista, Paul Weston, seria o Jonathan. É que é o seguinte, paralelo aos sucessos dela, ela também fazia shows como comediante, forçosamente desafinando. Então ela teve alguns discos de humor, que era ela cantando canções de sucesso, só que desafinando. No caso, eu obviamente para tentar dar um parecer, digamos assim, melhor, da carreira mais específico, fui com a carreira dela principal, né, que é a carreira, entre aspas, séria. Certo. O que eu posso dizer também? A canção de 52, que a gente vai ver daqui a pouco, um trechinho, You Belong to Me, foi a primeira canção interpretada por uma mulher a chegar no primeiro lugar das paradas de sucessos do Reino Unido. Então, querido, vamos, por favor, ouvir um trecho aí do You Belong to Me, as pessoas vão reconhecer que é um clássico. Vamos sim, mas antes, só reforçando, viu, João, o Marco Antônio? Marco. Reforçando aí aos nossos ouvintes, o João Alckmin, né, ele precisou se ausentar um pouco mais cedo aqui hoje, do Marco de hoje, mas nós vamos tocando o barco aqui, tá bom? Ter motivo aí, um motivo particular. Tá tudo bem, tá tudo bem, tudo certo. Tudo bem. Mas ele foi algo assim inesperado e um pouco urgente, mas tá tudo certo, tá? Não se preocupe. Ele escreveu pra mim ali no inbox, dizendo, ó, Marco, no meio da canção, escreveu assim, o João teve que sair, isso, a gente continua junto no barco. É, só comunicando aí os ouvintes, mas tá tudo bem com ele, tudo certinho. Foi um motivo um pouquinho urgente, mas é que precisou, né, que ele estivesse presente aí nesse momento. Mas vamos tocando o barco aqui. Vamos então ouvir um trechinho, né? Vamos lá. Isso, por favor, filho. You belong to me, se eu quiser. Não. Não é essa? Não é essa. Ali, ó, eu mandei ele pra ti, tá depois do Joe Stafford, You Belong to Me, de 52. Deixa eu ver aqui. Vê essa aí, por favor. Eu não acho que eu mandei o link errado, mas deixa eu só ver aqui, só um pouquinho, querido. Me dá uns 20 segundinhos aqui. Ah, tá aqui, deixa eu tá só... aqui, tá aqui. Já encontro... acho que é essa aqui, vamos lá. Tá. Não, tá aqui. Marquinho? Opa, pois é, obrigado. Então essa canção aí, Belong to Me, foi estrondoso sucesso. Era a canção dela, da Jill Stafford, e quando ela faleceu foi a canção que as pessoas mais lembravam. Canções da Jill Stafford podem ser ouvidas na sessão de filmes como A Última Sessão de Cinema, aquele clássico com Timothy Bottoms, Jeff Daniels, Cybill Shepherd. Um filme que eu amo chamado Os Rivais, em inglês era Tin Man, é com o Danny DeVito e o Richard Dreyfuss e a Barbara Hershey. Eu acho maravilhoso, dirigido pelo Barry Levinson, que depois até dirigiu Rain Man, e também no filme Os Reis do Mambo, né, que lançou em Hollywood o Antônio Bandeiras, filme com ele, com Armand Dassante e tudo mais. Pois é. E, então é isso aí, querido. A gente pode, acho que, adentrar os anos 60, pode ser? Pode. Favor? Opa, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, por favor. You're all the time complaining. Like the world owes you a living. Fussing, fighting, straining. And never forgiving. Well, who am I, you say? Well, who are you, anyway? Instead of looking at everybody else, you should do a little looking at yourself. Your closet's full of clothes, girl. If they sell them, you got them. Your sophistication shows, girl. Everything will bottom. But underneath your coat, oh, you ain't got no soul. Oh, you ain't as hip as all that, baby. Oh, you ain't as hip as all that, baby. You should do a little looking at yourself. My way, oh, you ain't as hip as all that, baby. Marco Antônio. Ah, tá. Pois é, a gente tá na década de 60, o nome desse grupo, Jay and the Americans, né? Jay, J-A-Y, Jay and the Americans. Essa canção de 67 não fez sucesso, eu acho até uma injustiça. O nome da canção, You Ain't Hip As All That, Baby. Basicamente quer dizer, você não é tão cool, você não é tão... perdão. Você não é tão cool, você não é tão esperto, você não é tão top de linha como está se achando, gata. Basicamente não, não é lá essas coisas, né, Marquinho? Exatamente, ele tá falando pra ela, olha, ele até cita assim, olha, pode olhar teu armário aí com roupas, bababá, tu tá te achando muito, muito esperto, mas tu não é tudo isso mesmo. Ele tá dizendo assim pra basicamente ela fazer assim, uma autoanálise e se mancar. Uma sucessão do grupo, dá pra dizer que foi Come a Little Bit Closer, ou seja, Vem um Pouco Mais Perto, é uma canção de 64, a que a gente ouviu aí na íntegra é de 67. Esse grupo Jay and the Americans se juntou em, começou em 1960, esse grupo ficou junto, os integrantes ficaram juntos até 73, daí separaram, daí voltaram em 2006, se reagrupando e desde então tem feito shows esporádicos aqui e ali, principalmente esses shows revival, esses shows para grandes fãs, para um público nostálgico dos anos 60. Os integrantes, John Traynor, Howard Kirschenbaum, depois até ele mudou o sobrenome para Kane, ou mais conhecido então seria Howard Kane, o Sandy Dean e o Kenny Rosenberg, que mudou o nome para Kenny Vance. Até para citar o Kenny Vance, cantou até depois com pseudônimo o tema do filme Garganta Profunda 2. Até uma coisa bem rara, assim, muita gente não sabe que é ele que cantou com pseudônimo. Esse grupo, esse pessoal, eles foram descobertos cantando em público por alguns trocados pela cercania de Nova York. Eles próximo também da New York University, e ainda nos anos 50. O primeiro sucesso deles foi She Cried, depois até foi gravado pelo grupo The Shangri-Las, e também pelo Aerosmith até. Depois eles tiveram um sucesso Only in America, que foi feito originalmente pelo grupo The Drifters, e o Come a Little Bit Closer foi um dos grandes sucessos de 64. Esse grupo pode ser ouvido nas trilhas sonoras de filmes como Guardiões da Galáxia 2, e no seriado Amor Imenso. Querido, por favor, tocar aí um pouquinho do Come a Little Bit Closer, de 64. Vamos sim, falar. Vamos lá. Vamos lá. Marquinho? Ah, pois é, então a gente ouviu aí o maior sucesso deles, um texto do maior sucesso deles, desse grupo maravilhoso, Jane and the Americans, que é Come a Little Bit Closer. Querido, então vamos então adentrar, por favor, os anos 70, uma canção de 71, completamente desconhecida. Vamos lá. Vamos lá. I'm out like butter when you're Grande Marco Antônio. Aliás, Marquinho, olha, se você me permite, essa era uma das músicas... Essa era uma das músicas preferidas de Renzo Mora quando ele atravessou a Rota 66. É brincadeira, é lógico, né? Não adianta, até o nosso amigo Rogério, que é uma pessoa normalmente de coração bom, tá sacaneando. Agora, virou carnaval. Isso aí, essa canção aí é de 71, o pessoal deve ter sacado, apesar de ser de 71, ela tem bem uma pegada... Do meio do final dos anos 60, tem uma pegada bem de acid rock, né? Com hard rock sessentista. O nome da canção, I Melt Like Butter, ou seja, eu derreto igual a manteiga. Ela tá falando que ela derrete igual a manteiga quando ela tá perto do cara, esse que ela é super chegada. Essa canção de 70, como eu já falei, o nome do grupo, Shocking Blue. Né, S-H-O-C-K-I-N-G Blue, né, Shocking Blue é um grupo cujo sucesso dá pra dizer que tiveram um One Hit Wonder no Brasil, né, só uma canção mesmo de sucesso chamada Venus, né, uh-huh. Venus, que é uma canção de 69, mas ela só fez sucesso no Brasil, será um sucesso estrondoso e em grande parte do público só a conheceu já em meados do, tipo assim, a partir tipo, de junho, julho de 1970. Essa que a gente ouviu na íntegra, 71. Falar um pouco desse grupo. É uma banda holandesa. Esse grupo se formou, se juntou, os integrantes se juntaram em Haia, né, que o Haia é que é a terceira maior cidade dos Países Baixos, depois de Amsterdã e Roterdã. É considerada até por ser uma das 20 cidades com maior qualidade de vida do planeta. Esse grupo começou em 67. A cantora Mariska Veres tem uma voz até uma pegada parecida com aquela grande rockstar, a Grace Slick, né, famosa pelo Jefferson Airplane, o grupo Jefferson Airplane. A Mariska Veres era filha de um cigano que se tornou um dos maiores violinistas da história da música húngara. A Mariska Veres infelizmente faleceu, ela morreu aos 59 anos de idade em 2006 devido a um câncer. Ela ainda é, no sentido de música pop, de rock and roll holandês, um dos maiores nomes, assim, seria quase que uma Janis Joplin de lá. A canção Venus, que a gente vai ouvir daqui a pouco, pode ser ouvida nas sessões sonoras de Meu Verão na Provença, que é com o astro francês nascido no Marrocos, o Jean Reno, e Remember the Titans, no Brasil era Duelo de Titãs, com Denzel Washington. Uhum. Querido, vamos tocar um pouquinho da canção Venus para o pessoal lembrar, por favor. Vamos sim. O Venus. E como tocou, hein, Marquinho? Bah, como tocou. E como tocou essa música à época, né? Exatamente. Poxa, essa canção aí, dá para dizer que todo mundo, eles venderam, esse grupo vendeu cerca de 15 milhões de cópias. Mas até os trabalhos, até quando a gente pensa no uso de canções deles em trilha sonora, é tudo sempre vinas. É, uh-huh. Na Holanda, eles tiveram mais uns 4 sucessos. Mas dá para dizer assim que ao redor do mundo, as pessoas, em geral, pensam, quando pensam em Shocking Blue, ah, é aquela banda de uma canção só, que é essa Vinas, né? Apesar de, né, a gente pode até ter sacado um pouco pela primeira que a gente tocou, a Melt Like Butter, que não é um grupo medíocre de forma alguma, né? Mas a tendência, por causa do estrondoso sucesso, é que se pense, poxa, que os caras daqui a pouco fizeram um compacto, né, de um lado só e pronto. Mas não. Então a gente ouviu aí Shocking Blue, obviamente tocasse aí grande parte da canção. Vinas, E guardadas as devidas proporções, Marquinhos, não sei se você concorda, mas tem um toquezinho Beatles, né? Acho que, não sei, de repente contribuiu, sim, né, para o sucesso. Sim, sim. Né? Sim, sim. Beatles já no final da carreira dos Beatles, eles estavam entrando a era psicodélica. Tudo a ver. Verdade. Vamos entrar agora, por favor, os anos 80, pode ser uma canção de 89, raríssima. Vamos lá. Girl I simply dote on. She has no single flaw. A simple skirt and coat on, and a sailor hat of straw. Yet she looks more splendid, ooh, than all the world today. She'll soon be my intended. That's why I say, it's you I love, not your frock, your hat, or your glove. I love you in velvet. I like you in plush, in satin, you are just like your own lovely blush. Maybe you'll be in your ball dress. Or you, perhaps I'll find, dressed in your, what do you call dress? Oh, well, never mind. It's you I love, not your frock, your hat, or your glove. I love you in vain. In satin, you are just like your own lovely blush. Thank you. Oi, estou aqui. Oi, tudo bem? Vamos lá, Marquinho. Oi, tudo bem? A música foi na íntegra ou ela interrompeu, ou eu caí só? Como é que foi isso? Não, não, a música é normal, normal, só você. Tá. Mas já restabelecemos aí a conexão. Perfeitaço, perfeitaço. Obrigado, querido. Gente, então a gente adentrou os anos 80. Essa canção que vocês ouviram é uma canção raríssima, uma canção de 89, chamada I Like You in Velvet. Eu gosto de você quando você veste veludo. É uma canção do Malcolm McLaren. A gente não fez sucesso algum. A gente vai ouvir daqui a pouco uma canção dele, um trecho de uma canção dele, também de 89, chamada Shall We Dance? Ou seja, vamos dançar? Que tal se a gente dançasse? Uma coisa nessa linha. Falar do Malcolm McLaren, né? Londrino, nasceu em 1946, morreu em Bellinzona, na Suíça, aos 64 anos. Faz mais ou menos uns 10 anos que ele faleceu. O nome completo dele, Malcolm Robert Andrew McLaren, foi produtor, videomaker, pintor, empresário musical, cantor, dono de boutique e estilista. Ele ficou famoso mundialmente por empresariar dois grupos que revolucionaram essa relação do, digamos assim, do comércio descarado com a rebeldia natural dos adolescentes. Uhum. Dois grupos, New York Dolls, né, famosos porque os caras também se vestiam de mulher e tudo mais, e Sex Pistols. Né? Normalmente quando se pensa em Malcolm McLaren, se pensa, ah, é aquele empresário, muita gente até achava ele um baita de um picareta, né? Mas o cara por trás do Sex Pistols. Né? Bem quieto o menino, né, Marco? Como é que é? Não ouvi, desculpa. Bem quieto o menino, hein? Bem quieto mesmo. Ele foi um dos maiores nomes da cultura pop, dá pra dizer, nos anos 70, né? Um dos maiores, não necessariamente como cantor, mas por assim, trabalhar atrás, né? Nos bastidores. E ele ajudou a tornar o movimento punk uma força também midiática. Uh-huh. Né? Senão até muita gente até... o criticava por causa disso, né? Ah, supostamente pegou esse lance tão natural da rebeldia jovem dos punks e tornou num produto descartável, né? Então, quando tem aquele argumento que rola direto, que é, né, o que é fabricado que faz sucesso ou o que é natural que acaba fazendo sucesso, normalmente vem à tona o nome do Malcolm McLaren. Ele teve, como eu falei, uma legião de detratores por ter, na verdade, transformado numa peça de marketing, diríamos assim, os Sex Pistols, no caso, que hoje em dia até tem gente que fala assim que Sex Pistols seria uma espécie de menudo do movimento punk. Né? No caso, como artista solo, ele teve trabalhos desde em hip-hop, na área de hip-hop rap, como world music, também funk misturado com dance, com uma espécie de um dance meio pré-tecno com influência disco. Ele pode ser ouvido nas cenas sonoras de filmes como Um Caso Muito Sério, que é em inglês era No Small Affair, é um drama romântico que eu amo, com o John Cryer, muitos anos antes do Garota de Rosa Choque e do seriado Two and a Half Men, e com a Demi Moore também antes de estourar. Kill Bill 2 e também no filme Maria Antonieta, da Sofia Coppola. Querido, vamos, por favor, tocar um trechinho aí do Shall We Dance, que fez um certo sucesso nas pistas de dança francesas no final da década de 80. Pode ser, por favor? Pode, vamos lá. Vamos lá. Like they did. Marco Antônio. Ah, pois é. Legal que tocou na íntegra, até porque essa canção é, aliás, interessante. Que música. Não conhecia, não, viu, Marquinho? É conhecida... Hã? Essa então, eu não conhecia. Tá. Que música, hein? Tá tendo um delay, um pouco de delay entre a minha voz e a tua. É. Essa canção, Shall We Dance, fez um certo sucesso nas pistas francesas, né, em 89. Só para dizer uma coisinha, a Daniele Velasco, de São Bernardo do Campo, escreveu perguntando até, Marco, aquela canção Vênus Tocou, não teve outra versão? Obrigado por lembrar, querida. Claro que teve, acho que foi lá para 86, pelo grupo Bananarama. Até também voltou a fazer sucesso. É verdade, é verdade. Né, a canção, né, a canção do Shocking Blue, tem muita gente até que só conhece até, não diria muita gente, mas tem gente que conheceu a canção Venus na voz, na verdade, daquele grupo Bananarama, de acho que é lá para 86 foi sucesso. Na década de 80, isso mesmo. A gente tocou a versão, obviamente, original de 69, que estourou mundo afora no primeiro ano da década de 70. No caso, o Malcolm McLaren, pro pessoal, é Malcolm, né, M-A-L-C-O-M, M de Maria, né, deu o sobrenome M de Maria, C-L-A-R-E-N, né, como a McLaren, né? Como a empresa, obviamente, a escuderia. Malcolm McLaren. Então, I Like You Velvet, a gente ouviu na íntegra, e também essa Shall We Dance agora. Eu acho que é isso aí, então. Quero agradecer, querido. Valeu mesmo a força. Só uma coisinha aqui, a gente sempre, né, porque o pessoal fica aguardando para terça-feira, e a gente também sempre faz o gancho para... Porque na segunda-feira tem aquele momento lounge, que a gente fala sobre música e tudo mais. Não é o marco de hoje. Mas na segunda-feira a gente sempre às 18 horas, né, se une eu, tu, o Paulo Passos, Renzo, também o Renzo, né? E o Davi Roque. Isso, Isso, exatamente, o Davi Rock e o Renzo, o João, obviamente. Claro, claro. Pois na semana que vem, eu que não vou poder aparecer, porque tem umas aulas de inglês que eu vou ter que dar por Skype, uh-huh, o pessoal que eu tô ajudando aí para uns cursos, então já aviso que na segunda que vem não posso. Mas na terça, então, a gente está de volta com o Marco de hoje. Te agradeço pela força, querido. Imagina, o jogo caindo fora. É, entre trancos e barrancos, chegamos... Não, tudo bem. Valeu pela eficiência, pela amizade, querido, tá? Opa, imagina. Então, gente, eu quero agradecer o pessoal escutando aí. Um grande abraço. Obviamente, agradecer a nossa entrevistada, né, Isabela Baliano. E é isso, até semana que vem. Super abraço, queridão. Fica bem, até mais, tá? Tchau. Valeu, Marquinho. Grande abraço pra você. Até mais. Até mais, querido. Tchau. Valeu. Tchau, tchau. Bom, chegamos ao final do Marco de hoje, desta terça-feira. E amanhã, às 8h, eu estarei novamente, né, aqui na Rádio Showtime, juntamente com o João Alckmin, para a apresentação do Prime Time, o jornal matutino da Showtime. Segunda a sexta, às 8h, tá bom? Grande abraço a você que acompanhou o Marco de hoje, que é ouvinte fiel da Rádio Showtime. Música de qualidade, informação com responsabilidade. Grande abraço a você, tudo de bom, valeu, grande abraço, tchau, tchau, tchau, tchau.